Um beijo, um gemido, um estalo é um tiro. Um corpo baqueando, reclinando, debruçando sobre a mesa. Na hora do jantar, perdi o apetite. Depois da estalactite, ter destruído a TV. Era meu programa favorito. Era meu programa favorito. Ver o seu trágico fim programado. Era meu programa favorito. Era meu programa favorito. Ver o seu trágico fim programado. Sobre a mesa.